aquilo que é ou o papel da mulher ou o meu papel como vereadora e a condição em que me encontro, sendo uma pessoa mais conhecida, havendo mais divulgação do meu rosto ou do meu nome através da comunicação social, obviamente que me sinto uma pessoa mais exposta relativamente àquilo que é a condição da mulher na sociedade. A forma como tenho levado a minha vida, quando me dediquei ou assumi este papel de vereadora na Câmara Municipal, e estou no terceiro mandato, obviamente que a minha vida pessoal e profissional se alterou, não diria 360 graus, mas de uma forma bastante significativa. Priorizei, sem dúvida alguma, aquilo que é o trabalho ou a minha dedicação ao papel de vereadora, menosprezando, de algum modo, sem dúvida nenhuma, o tempo que dedicava à casa, à família. Portanto, os meus estatutos de mulher, de esposa e de mãe foram um bocadinho secundarizados relativamente àquilo que é hoje o meu papel na sociedade. Deixei de prestar aquilo que era um papel mais dedicado à família para prestar um papel que é mais dedicado à sociedade. Portanto, o meu papel hoje como mulher é ajudar muito os outros, estar atenta aos problemas dos outros e não apenas ao problema da minha família e do meu bem-estar. Nesse papel e com esta condição, sinto-me bastante realizada, na medida em que me sinto satisfeita todos os dias por aquilo que é o trabalho feito na Câmara Municipal. Ser vereadora, obviamente, que aumentou as minhas responsabilidades em resposta daquilo que também é o que as pessoas esperam de nós. A condição de mulher, obviamente que também é algo que ainda na sociedade e aqui em Oliveira do Hospital é sempre um bocadinho diferente relativamente ao papel do homem. Ainda sinto que há algumas situações em que os homens estão mais à vontade do que não estão as mulheres. E daí que ainda há muito para fazer para que se chegue, se é que alguma vez se vai chegar, à igualdade de género. Ou seja, aquilo que é o papel de um homem vereador e aquilo que é o papel de uma mulher vereadora ainda tem algumas diferenças, ou aquilo que é o papel do homem na sociedade ainda é bastante diferente daquilo que é o papel da mulher na sociedade. Há, sem dúvida alguma, estereótipos, as ações culturais, os comportamentos culturais, a forma como fomos educadas, e eu falo no feminino, a forma como fomos talhadas, a forma como nos foi transmitido a nossa educação, obviamente que é determinante na forma como nos comportamos. Eu espero que as gerações futuras, e eu acredito nisso, também elas, assim como as minhas filhas, eduquem os seus filhos, as suas filhas, de uma forma diferente, de uma forma progressiva, no sentido em que cada vez mais haja igualdade de género. Todos nós somos responsáveis pela igualdade de género, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, entre homens e mulheres, desde que haja uma coisa que eu considero extremamente importante, que é o respeito, a educação.